sabia que mais cedo ou mais tarde nos enfrentaríamos, Batman. Eu rezei por isso. Esse navio vai afundar em menos de um minuto, Bane. É tempo mais do que suficiente. Devia ter esperado mais para rezar. Abandonar o navio? Alguma dúvida? Vamos depressa! Vamos lá! Sai daqui! Segura! Não se preocupe comigo. Vá atrás deles. Afundando, Pinguim. Nosso único consolo é que vai afundar junto com alguns morcegos. O quê? Thank you.

lips.